unção de Deus está aqui. Já podemos sentir a sua presença nos tocar e se manifestar. Maravilhas aqui podem acontecer. Os enfermos curados podem ser através do seu maravilhoso poder. Olha ele aí, é só você crer. Se é de um milagre que precisa, quem está aqui é o autor da vida. Dê a ele a glória que é devida. Abra a boca, irmão, agora e glorifica. Tem unção aqui neste lugar. É unção que Deus vai derramar. A unção vem direto do céu e o mal vai queimar. Toda unção vem do jejum e oração. Com unção tem vitória na mão. Receba a bênção, meu irmão. Busque consagração. Tem unção aqui neste lugar. É unção que Deus vai derramar. A unção vem direto do céu e o mal vai queimar. Toda unção vem do jejum e oração. Com consagração. Tem unção aqui neste lugar.